Velocidade na posição etapa Alfa para 2 Victor. Ajuste padrão. Autorizado o sinal do procedimento ele Alfa 3. Aqui o sinal zero está estabilizado. Bom dia, Moro, 06, na prefeitura São 1. Outro 06, saída Xambu, no Suriman Televisão 360 após 2000, vem direto Lira. 360, passa para 2017, direto Lira, 1267. Passa um outro fio, Suriman, falar de 50, 0090 graus, 119. Direct, code is intercepted, by the end of the year,

740, controle de Salvador, chegada por mais um, no Delta para o nível de voo 090, edição 013. Vou tirar o segundo, 737-40. Azul 4207, deixa para o nível de voo 070. Informo tráfego, posição de 11 horas e 9 milhas aqui na Noroeste, mantendo o nível de voo 090 a um Charlie 208. Passa a volta, volta em tráfego 2 horas e 8 milhas aqui no Sudoeste, Israel 190, deixando para o nível de voo 070. Velocidade na posição pelo pelo azul 4207, ainda restrita a nível de voo 070. Voo 230, sendo centro 5, processo 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Operação para final do procedimento de alerta 3, atenção na 0, convertia da crua 200, está limitado pela radial 2800 Salvador. Para 2.000 pés ao esquadrão. Passa nossa voz pelo tráfego esperado, sobre manter nível de voo 200. Na 3740, desça para 4.000 pés, a gente na 003. Azul 370. Passa a posição coral, posição encerrada, sobre manter o nível de voo 980, sob controle de guia. Eu estou sendo 2021. seu transponder não recebeu modo alto nem falha. 3 na aproximação. Papagaio 1, grave carioca. Papo 207, toma 4, 5, libera direita, palmo 219. Meu bravo, carioca, autorizador do aparelho de voo 050. Voo 2062, estamos em 35, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Turno 98, autorizar direto turno. Passar o hotel, teste em Conde, vale o contexto de level 095, call Aracaju, 120.3. Thank you. 40, following 650. 125 decimal 45, is unable 126 decimal 85. Papá, meu bravo está de óculos, continua bem ligado. Conduza para 239, papá, meu bravo está de óculos. Salvador, Serviço padrão encerrado, uma pernida de voo no 00, para serviço de informação de voo alerta. Chama o centro de equipe, frequência 123-45, alterna 126-85. 9436, número 2 na aproximação, reduza para 2509. Voo 648, pode tomar o controle? Voo 648, decolado 02, controle 908. 908. Controle Salvador, bom dia, voo 648, passando 3000. Voo 648, bom dia, contato radar na decolagem, via saída Puka, submantendo o voo 350. Salve o 350 na Puka, voo 648. Estamos ponto 125, decimal 45, ao ponto 126, decimal 85. Reporte alinhado, pronto, que está esperando no 7, é como o nome, né? Decoração para o seu pensamento, de esquerda para o 360, está limitado pela radial 2200, Salvador. Controle Salvador, eu pego a mão de um, eu paro no vídeo, vou 060, ajusta 096. Vou 08, desça para 3, no caso, ajusta 093. Na 340, está limitado pela radial 2200, Salvador. Vou fazer um Vamos autorizador setor 4G10, ajuste padrão. Seu novo limite é radial 300 do Velho Salvador. Desça para 2, 10, ajuste padrão. Info 08, tráfego 2 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo o corredor às 6 de Salvador, no meu pé, é um papá alfa, 30. A patagueta do Rumo Avenger, mantendo no meu pé, no corredor às 6, sobre a rua de Bom Visual. Próximo 10 horas, 9 milhas, como norte do tempo para 2 mil pés, C3. Localizador sobre a direita na proa 120 da estabilidade. Para 1809. 08 para o curso localizador, sobre a direita na proa 050, agora estabilizada.